Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Sejam então muito bem-vindos ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, esta sexta-feira com a participação do seu padre Pedro Simões, da paróquia de Oliveira do Hospital. Vamos olhar juntos para a liturgia do próximo domingo, dia 7 de novembro, e é o 32º domingo do tempo comum. Seu padre Pedro, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova, obrigada por se juntar a nós nesta emissão. Obrigado mais uma vez, Liliana. Uma saudação especial a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através, quer das redes sociais do Facebook, quer através da emissão da Rádio Boa Nova. É com muita alegria e muito prazer que também me encontro mais uma vez convosco. Muito obrigada. Também nós sentimos o mesmo. É sempre um gosto poder recebê-lo assim e outros sacerdotes que colaboram connosco neste programa Palavras de Esperança, que acontece todas as sextas-feiras, com reposição ao domingo às 10 da manhã. Entendemos nós que este é um momento de alegria, não é, seu padre? E em que queremos transmitir esperança a quem nos escuta. Sem dúvida alguma, aliás, é uma resposta aos apelos incessantes do Papa Francisco, não é? A Igreja em saída, que vai ao encontro da realidade e da vida das pessoas, mesmo até através destes meios de comunicação social que nós temos ao nosso dispor, não é? Muito bem, Sr. Padre, vamos então começar o nosso programa, e antes de entrarmos propriamente na liturgia de domingo, temos aqui alguns assuntos para abordar. Agora é obrigatório falar da Jornada Mundial da Juventude. Vão sempre acontecendo iniciativas. Caminhamos então para esta grande iniciativa à escala mundial que vai acontecer em Lisboa no ano de 2023. Também aconteceu agora um passo importante, que foi a chegada dos símbolos da jornada ao nosso país. É verdade, foi na semana passada, depois dos símbolos terem percorrido 44 dioceses espanholas, regressam ao nosso país pelo sul e, curiosamente, através de um rio, o rio Guadiana. Portanto, os símbolos percorreram praticamente grande parte do percurso do rio Guadiana para chegar a Vila Real de Santo António, diocese do Algarve. Portanto, era isso que era suposto, vir por rio. Portanto, sim, exatamente. Estava tudo planeado. É um sentido simbólico, digamos assim, não é? Nós habitualmente e geograficamente olhamos para os rios como sendo aquilo que divide, não é? Portanto, normalmente até divide os vários concelhos e distritos por esse Portugal e mundo além, mas neste sentido deverá unir, digamos assim, neste caso, a Espanha, a Igreja Espanhola e a Igreja Portuguesa, nesta grande atividade ao nível internacional, que são as Jornadas Mundiais da Juventude. Muito bem. Assim. Seu Padre, portanto, chegaram estes símbolos da Jornada Mundial da Juventude, então o primeiro local é a Diocese do Algarve, e vão passar por todas as dioceses do nosso país. É verdade, temos dois anos pela frente em que os símbolos vão percorrer todas as 21 dioceses portuguesas, inclusive os Açores e a Madeira também, que integram esta igreja em Portugal. Bem, assim. Portanto, também deverão chegar aqui à Diocese de Coimbra. Não sei se já há algum calendário definido para isso. Ainda não nos foi dada nenhuma informação nesse sentido, mas certamente chegarão também. Que importância é que tem para cada território a presença destes símbolos? Tem muita importância porque, digamos assim, estes símbolos não pretendem só chegar aos jovens e aos grupos jovens presentes nas paróquias, mas pretendem chegar a um âmbito mais alargado de faixas etárias. Por exemplo, nesta semana, estes símbolos têm percorrido prisões no Algarve, têm percorrido centros de deficiência mental e física. Portanto, algo que também deve mobilizar toda a população em geral e não apenas os jovens, digamos assim. Muito bem, portanto, tem uma carga simbólica muito grande, não é? Sem dúvida. A cruz em madeira, não é? A cruz que é o instrumento, era um instrumento de morte no tempo dos romanos. Hoje, para os cristãos, é um instrumento de redenção e de salvação. E depois, claro, o ícone da Virgem Maria, Salus Populi Romani, não é? Que se encontra e pode ser venerada na Basílica de Santa Maria Maior em Roma, uma devoção especial ligada ao sucessor de Pedro, ao Papa, e que depois também é chamada à veneração de todos os fiéis, todos os cristãos, e neste caso concreto, por vontade de São João Paulo II, também aos jovens. Muito bem. Seu Padre, continuamos então também a falar da Jornada Mundial da Juventude, porque o Cote Jolitá realiza, promove amanhã, não é? Um concerto especial já no âmbito desta grande iniciativa. Sem dúvida alguma. Portanto, o Cote Jolitá não para. É muito ativo e muito dinâmico. Devo dizer, talvez, dos mais dinâmicos da nossa Diocese de Coimbra, não é? Estas três unidades pastorais, constituídas por Tábua, Oliveira do Hospital e Oliveira do Hospital Sul, têm trabalhado incansavelmente para que, de facto, este momento seja preparado da melhor forma possível. E mais uma dinâmica, mais uma atividade. Portanto, este concerto, que tem como tema principal a energia da fé, vai decorrer na Igreja Matriz de Oliveira do Hospital às 21h30 de sábado, deste sábado. Muito bem, portanto, e é aberto à participação dos que queiram assistir. É também um momento para chamar mais jovens a participar e a envolverem-se neste Cote Jolitá. Sem dúvida alguma. Aliás, os principais sujeitos ativos deste concerto vão ser precisamente os grupos jovens pertencentes a estas três unidades pastorais, digamos assim, não é? Vamos utilizar, como diz o outro, a prata da casa. É isso, não é? Mesmo. É muito boa. Normalmente resulta sempre. Sem dúvida alguma. A seu padre, também nota para a Semana da Oração pelos seminários deste ano 2021. É verdade. Estamos a viver precisamente essa semana de oração pelos seminários. E não podia deixar de ter presente. Estamos exatamente a viver. Portanto, iniciou no passado domingo e concluirá neste próximo domingo, 32º domingo do tempo comum. Muito bem. O que é que consiste? Portanto, falamos de oração pelos seminários. Qual é que é o objetivo desta semana? Portanto, esta semana decorre todos os anos pastorais, precisamente nestes meados do mês de novembro. Uhum. E é uma chamada de atenção e de apelo à oração para rezarmos pelos seminaristas, não é? Pelos seminaristas. E não só por eles também pelos que os formam, todos os padres, formadores, prefeitos e reitores de seminários espalhados pelos quatro cantos da Terra. Hoje, cada vez mais são menos, infelizmente, as vocações, sobretudo as vocações à ordenação sacerdotal. Portanto, mantém-se a crise, não é, das vocações? Mantém-se, é verdade. Mas, curiosamente, e gostaria de falar particularmente da Diocese de Coimbra, tem aumentado. Boas é curioso, notícias, é verdade. Fui buscar uma notícia publicada no passado dia 27 de setembro deste ano. Portanto, temos atualmente 9 seminaristas da Diocese de Coimbra a frequentarem o Seminário do Porto. E gostaria de dizer quais são. Muito bem. Para os nossos irmãos e irmãs também saberem, exatamente. Portanto, temos o Vítor Pauzeiro, que está a frequentar o 6º ano e último do seminário. Temos o Carlos Gregório, o João Mota e o David Silva a frequentarem o 4º ano. O Rubén Cunha, no 3º ano. O Luís Ramos e Mário Fernandes, no 2º ano. O Lucas Saueia e o João Gabriel, no 1º ano. Portanto, estes 9 seminaristas são alunos da Faculdade de Teologia da Universidade Católica do Porto. Uhum. Estão a frequentar o chamado mestrado integrado em Teologia. E depois de concluídos e visto os pareceres, quer dos seus párocos, quer dos seus familiares, quer dos formadores dos seminários de Coimbra e do Porto, se Deus quiser e assim entender a Igreja, serão ordenados em primeiro lugar diáconos e depois, passado o ano, presbíteros. Muito bem. Assim. Portanto, será uma leva de novos padres, não é? Que se estão a preparar. Esperemos que eles cheguem todos ao fim, não é? Claro, e possam ir a pouco e pouco. Há um conjunto de etapas, não é, seu padre, para cumprir. Sem dúvida alguma, algumas etapas e também algumas crises pelo meio, não é? Eu recordo muitas vezes as crises que também tive. Eu recordo pelo menos 3 vezes que quis desistir. desta caminhada de seminário. Mas é bom que até partilhe seu testemunho, não é? Os seminaristas sintam alguma crise, não pensem que são únicos, não é? Ou seja, acontece a todos, portanto, questionarem-se de facto é aquilo que querem seguir. Sabe que a crise faz parte da nossa vida, não só em quem se propõe ser padre, mas também a quem se propõe unir matrimonialmente. Exatamente. Quantas crises não há no casamento, não é? Seu padre. É verdade. A crise faz parte da vida. E a crise só serve para nos tornar mais maduros na fé. Mais maduros, fortes, no amor, não é? Digamos assim. Não é? Muito bem, portanto, não há que desistir, há que ter fé para continuar. Esperemos saudar no futuro estes nove futuros sacerdotes, e quem sabe alguns deles poderem até passar aqui pela nossa rádio. Não sabemos o que o futuro dirá, mas são boas notícias. É, seu padre, isso em comparação com outras dioceses, portanto, é um bom resultado, é um bom indicador. É um bom sinal de Deus, não é? Porque quando o cónigo Nuno Santos assumiu, digamos assim, esta parte da pastoral vocacional da nossa diocese, só existiam três seminaristas e hoje estão nove, não é? Portanto, há um crescimento, não é? Mas os números também não significam nada, mas já são algum sinal, não é? Mais do que a quantidade, também importa a qualidade humana, intelectual, social dos próprios candidatos ao sacerdócio, não é? Seu padre, e nas várias paróquias, nisso, os padres atuais, os sacerdotes atuais, têm um papel muito importante, não é? Que é o de servir de exemplo a outros que possam ter essa vocação e encaminhá-los por esse caminho. Portanto, vocês têm também um papel importante a desempenhar. Sem dúvida alguma. Aliás, eu queria falar precisamente disso, porque a nossa unidade pastoral de Oliveira do Hospital tem dois jovens a fazer esse mesmo discernimento. Eu gostaria de falar aqui do André Lopes, das Seixas, paróquia do Seixo da Beira, que, tendo terminado o chamado percurso de Imaús, o caminho de Imaús, se encontra a fazer uma caminhada em pré-seminário. Portanto, questiona-se acerca do que é que Deus quer para a sua vida, não é? E quem sabe se um dia mais tarde, poderá ser para o ano, poderá ser daqui a dois anos ou três, assim, consoante ele entender e Deus entender na oração pessoal que lhe faz, poder entrar no seminário. Muito bem. E também gostaria de ter presente o Luís Figueiras, também da paróquia do Seixo da Beira, que está neste ano a fazer o chamado ano propedêutico, uma experiência de vida em comunidade no seminário maior de Coimbra. Portanto, está a frequentar algumas aulas na Escola Diocesana de Teologias e Ministérios, a ir pouco e pouco ambientando-se à filosofia e à teologia para, no futuro, se Deus assim o entender, também poder entrar no primeiro ano do Seminário Maior do Porto. Muito bem. Este Luís Figueiras é formado em Ciências do Desporto e Educação Física e deu aulas há alguns anos aqui na Escola de Oliveira do Hospital, mas viu que não era por aí e está a tentar fazer esta experiência de encontro pessoal com Jesus e também com a própria instituição Igreja, digamos muito bem. Assim. O seu padre é pároco lá no Seixo, não é? O seu padre Pedro. Sim, sou eu e o padre António Loureiro, somos os dois. Portanto, e certamente também ajudaram neste percurso, ajudaram a orientar como seguir. Pelos vistos, eles já andavam a ser acompanhados, quer pelo padre António, quer pelo padre Paulo Silvestre, digamos assim. Eu dei esta mesma continuidade, digamos assim. Muito bem, parabéns. Esperemos que também eles sigam este caminho da vocação e da fé em Cristo e possam, de facto, vir a ser sacerdotes. É isso que se espera, não é? Esperemos nós e Deus também, é isso assim mesmo, o queira, não é? É isso mesmo. Seu Padre, vamos então centrar-nos agora na liturgia do próximo domingo, dia 7 de novembro, o 32º domingo do Tempo Comum, a primeira leitura do primeiro livro dos Reis. Esta primeira leitura que nos apresenta o exemplo de uma mulher pobre de Sarepta, não sei se é assim que se... Sarepta, que se diz, e que apesar da sua pobreza e necessidade está disponível para acolher os apelos e os desafios e os dons de Deus. Portanto, temos aqui nesta primeira leitura esta mensagem de que a generosidade, a partilha e a solidariedade não empobrecem ninguém, pelo contrário. Rosário. Sem dúvida nenhuma. Aliás, esta, quer a primeira leitura, quer sobretudo o Evangelho, estão carregados de palavras como acolhimento, como partilha, como gratuidade, até mesmo na miséria e na pobreza de quem a oferece, sem esperar nada em troca. Desde logo, Elias, que, sendo um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento, põe-se a caminho e chega, por acaso, a esta vila pequena chamada Sarepta e encontra uma viúva, não é? Logo, desde logo, é preciso ter em conta porque uma viúva, não é? Porque a condição, não é? Tendo em conta que a sociedade na altura era bastante machista, não é? Uma mulher que perdesse o homem cedo era, por si só, uma miserável e uma pobre, porque o único sustento da sua casa era o marido que trabalhava. E perdendo o marido, e ainda por cima tendo um filho, maior seria a miséria. Contudo, Elias não deixa de querer estar presente na vida e no coração desta jovem viúva. E insiste em pedir-lhe, em primeiro lugar, pede-lhe até água, não é? Ela tinha ido buscar uma bilha de água a um poço, e depois a viúva dá-lhe água, claro que sim, não é? Junta-se útil ao agradável. E depois, como se isso não bastasse, pede-lhe pão. Muito provavelmente Elias saberia que a viúva não vivia em condições tão boas que lhe pudesse proporcionar uma refeição digna de um profeta, não é? Claro. Mas não é essa a intenção do profeta Elias. A intenção é fazer-lhe companhia e possivelmente escutar as suas dores, as suas tristezas e os seus sofrimentos. Que é o que tanta gente precisa, não é? Sem dúvida alguma. Contudo, a viúva hesita porque sabia a miséria com que vivia. No entanto, a Elias não lhe interessa a condição social. O que interessa é fazer cumprir a vontade de Deus. E Deus incutiu na vida e no coração desta viúva a capacidade de acolhimento e de partilha pelo pouco ou nada que tinha, não é? Essa é a maior riqueza, não é? Deus concede e consegue fazer com que a pobreza se torne uma riqueza, não é? Que a pobreza material se torne uma riqueza qualitativa, não é? Uma riqueza virtuosa. Muito bem. Digamos assim, e foi na vida isso, do homem. E foi isso que verificou nesta mulher. Sem dúvida alguma, não é? O profeta Elias conseguiu matar a sua sede e matar a sua fome. Resta saber se era só fome e sede físicas, se também não era fome e sede espiritual, não é? Porque muitas vezes nós também sentimos necessidade de partilhar aquilo que vamos fazendo e exercendo ao longo da vida com os outros. E provavelmente o profeta Elias também sentia essa necessidade, porque a vida de um profeta no Antigo Testamento não terá sido nada fácil, porque são homens solitários, que também precisam de vez em quando desabafar e de partilhar aquilo que vão vivendo com os outros, sobretudo as coisas menos boas, não é? Claro. E depois, por outro lado, a viúva que se sentiu útil, porque a sociedade judaica não era simpática para as viúvas. As viúvas normalmente eram consideradas fracas e postas de parte, não é? Quer dizer, porquê? Porque não produziam, não trabalhavam, portanto, assim como os órfãos e as crianças e os jovens também eram pouco valorizados porque não rendiam, não produziam, entre aspas. Claro. Portanto, situações más, podemos dizer assim. Seu Padre, já na segunda leitura, temos a leitura da primeira epístola aos Hebreus. Esta leitura oferece-nos e dá-nos conta do exemplo de Cristo, o sumo sacerdote que entregou a sua vida em favor de nós. E também Deus espera de nós o dom da nossa vida, ou seja, que também nós nos coloquemos ao seu lado e dentro do seu projeto de salvação, o projeto que ele definiu para os homens de todo o mundo, porque Deus tem um projeto para cada um de nós. E sem dúvida alguma. Aliás, vem da definição deste autor da Epístola aos Hebreus o facto de dizer que Cristo é sacerdote não segundo a ordem dos levitas, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E quem é este Melquisedeque? Melquisedeque é uma figura um tanto ou qual misteriosa, não se sabe se existiu historicamente ou não, mas independentemente de ser verdade ou não, foi uma figura que apareceu na vida de Abraão, quando Abraão chega à Terra Prometida. E era rei e sacerdote ao mesmo tempo, não é? De Salém, que alguns especialistas da Bíblia pensam que terá, que será a atual Jerusalém, e que oferece pão e vinho a Abraão, que se encontrava bastante debilitado fisicamente e precisava de restabelecer as suas forças. Cristo é isto mesmo, não é? Esta figura de Melquisedeque, sacerdote, profeta e rei, não é? Sacerdote porque oferece o dom total da sua vida, não é? Oferece-nos constantemente e semanalmente o seu corpo e o seu sangue na celebração da Eucaristia, não é? Profeta. Nós não podemos ser indiferentes, não é? Não podemos ser indiferentes, pois não. É assim como Cristo pede. Deu a vida por todos, não só por muitos, nem só por alguns, foi por todos. Por todos. Assim nós também devemos dar a vida uns pelos outros, sem esperar nada em troca. O verdadeiro sacerdócio é esse, não é? Claro. Por isso todos nós somos sacerdotes, todos os cristãos batizados são sacerdotes. Claro. São chamados a dar a sua vida. Muito ao bem. Outro. Muito bem, portanto é esta mensagem, grande mensagem que nos é partilhada nesta segunda leitura. O seu padre já falou também do Evangelho, onde também nos é apresentada outra mulher, pobre, mais uma vez é também viúva. Este é o Evangelho segundo São Marcos, portanto esta mensagem, este Evangelho que complementa esta primeira leitura. Sem dúvida nenhuma, é uma crítica construtiva que Jesus faz aos escribas e aos doutores da lei, porque se gabavam que davam muitas boas ofertas ao templo. Porquê? Porque tinham possibilidade para, claro, isso, é certo? Mas Jesus depois conta a parábola desta viúva que deu tudo aquilo que tinha, não é? Aquilo que tinha e aquilo que não tinha ao templo. Ao passo que os escribas davam só aquilo que lhes sobrava e ainda assim ficavam com muito para si, não é? Digamos sim, assim. Sim. Qual é a oferta mais sincera, mais simples e mais humilde? Será a dos escribas, que dão o que lhes sobra, ou será a desta pobre viúva que dá aquilo que tem falta e que não tem? Não é? É a grande questão e é a grande provocação que Jesus Cristo faz a estes escribas e a estes doutores da lei. E que também nos faz a cada um de nós. Porque nem sempre somos viúvos. Pois. Nem sempre temos a atitude da viúva. Também por vezes temos a atitude dos escribas e dos doutores da lei, não é? Muitas vezes nós parece que cobramos o bem que fazemos, cobramos o donativo que demos, não é? Às vezes há pessoas que fazem questão de dizer: olha, eu dei 100 euros para aquilo, eu dei 300, eu dei 400 euros. Olha, só a generosidade terminou. Muitos só dão para saber que para que os outros saibam que eles dão e que têm posses. Ora, aí está. Muitas vezes acontece assim, mas não é isso que Deus quer de nós. Sem dúvida alguma. E é a crítica construtiva que Jesus faz em relação às pessoas que têm esse tipo de atitudes, não é? Digamos assim. A gente, quando dá, acabou. Como Jesus diz, noutra passagem do Evangelho, atitude serve inútil. Nós só devemos fazer aquilo que devemos fazer, que é o bem, que é a verdade, que é o amor. Nada mais. Portanto, não temos que exigir retroativos ou exigir IVA ou outra coisa qualquer, uma, não é? Estátua, digamos, não é? Assim, as pessoas que fazem alguma coisinha e pensam logo que têm que ter a estátua lá ao fundo da rua onde moram, por terem sido de alguma forma úteis, mas são úteis à espera sempre do reconhecimento e de algo em troca. É isto que este Evangelho nos diz, a importância do pobre, que é aquele que tem o coração cheio de si próprio e é capaz de oferecer a Deus o culto verdadeiro que Deus espera de nós. Sem dúvida alguma, Liliana. Sem dúvida. É isso. Muito bem. Seu Padre, estamos a terminar o nosso programa de hoje. Estamos com o programa Palavras de Esperança, na Boa Nova, a olhar, interpretar a liturgia do 32º domingo do Tempo Comum. Estamos também em direto no nosso Facebook, na rádio e na emissão online. Terminamos sempre, Sr. Padre, também com uma sugestão musical que nos é proposta. E eu devo dizer que gosto sempre muito das suas propostas. O que é que tem hoje para nós? Mais uma vez eu trago uma sugestão de um músico conhecido da praça pública, Sting, não é? Um tema, Shape of My Heart, não é? É mais um tema dos finais dos anos 80, nos princípios da sua carreira a solo. portanto, isto trazido para português é o formato do meu coração. Como é que é o formato do meu coração? Nós estamos a falar do coração constituído por duas aurículas e dois ventrículos, não é? E sangue venoso e sangue arterial, não é esse, não é? É o coração, não é? De que forma é que anda o meu coração? É um coração que partilha? É um coração que faz gratuidade sem esperar nada em troca? Ou é o contrário de tudo isso? Digamos assim, não é? Muito bem. Nós estamos já a ouvir esta música em som de fundo. Vamos já ouvir na íntegra. É interessante que esta partilha que o Sr. Padre faz com a rádio. Portanto, apresenta-nos uma música através da internet legendada, ou seja, com a letra desta canção. Muito interessante para quem queira, de facto, ouvir e saber o que ela tem para nos dizer, que procure então esta música na internet, este Sting Shape My Heart legendado. Vamos então ouvir, Seu Padre, já voltamos. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. You may play the jack of diamonds. While the memory of it fades, I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Ficamos então com a proposta musical deixada hoje aqui pelo Sr. Padre Pedro Simões no final deste nosso programa. Sr. Padre, ótima maneira de terminarmos a nossa, o nosso programa das Palavras de Esperança. Sem dúvida nenhuma, porque a sonoridade é muito introspectiva e de facto remete para Deus, sem dúvida alguma, não é? É verdade, é verdade. Por vezes ouvimos estes temas tão bonitos sem sabermos exatamente sucessos, a ligação que têm, e de facto também os artistas têm algo a dizer, e por vezes mensagens tão introspectivas que por vezes nos passa um bocadinho ao lado. Sem dúvida alguma. Seu Padre, muito obrigada. Concluímos então o nosso programa. Nós marcamos encontro num próximo programa, sendo que na próxima sexta-feira estamos cá de novo para mais um programa Palavras de Esperança. Senhor Padre, um bom fim de semana, boas celebrações neste fim de semana. Uma boa semana também para si. Até uma próxima. Igualmente para si, Liliana, e para os nossos ouvintes da rádio. É isso mesmo. Terminamos o nosso programa Palavras de Esperança. Foi um gosto termos estado aqui, deste lado, a fazer-lhe companhia, a transmitirmos-lhe palavras de esperança, de fé e também de alegria. Até um próximo programa. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.